para iniciar a descida. Cadê aquilo? 3002, contato radar vigilância, suba no nível 300, saída da EL, transição direto. Pode ir para o lado da EL direto. Autorizado, direto da EL, 3602. Direto da EL, obrigado, 3602. Boa tarde, TAM 3196, informação Quebec, descida para o 50. Desuno 96, sua identificação, autorizado de chegada a mar e desce para 2000 pés, ajuste 1014, 1094. 2000 pés, 1094, chegada a mar, TAM 3196. Para descida, o Quebec Kilo. Quebec Kilo, reporte passando nível 030 e descida. Quebec Kilo. Bono 765, desce para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado Electric Swiss Glide, informe localizador. 1065? Afirma no 765, desce para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado Electric Swiss Glide, reporte no localizador. 7, acusarei no localizador 2014. Afirma, atenta a interdição de 1.200 metros da pista 90. 7, graças. Controle então 3096, está confirmado, está ativa, né, a restrição dos primeiros 1.200? Infelizmente, os primeiros 1.200 metros estão impraticáveis. É, muito grato pela informação. Fundo 22 aos 47, direita, via Alfa até a Delta, chamo para cruzar novamente a pista, confirme, é pátio de autoridades ou pátio militar? Vai para o pátio militar, vai pegar via Golf e Alfa, reporta para cruzamento na Delta. Afirmativo. Chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 288.3325, condomínio 3602. Obrigado, igualmente. Salvador, azul 4106, descendo para 1960. 406, sua identificação, autorizado chegada à Mare, desce para 2000 pés, ajuste 1014, vigilância radar. Ok, descendo para 2000 pés, identificou a azul 4106, solicita fazer o R na área aberta. Após ITAP, voando para o 2366, está reautorizado para 2500 pés com 1014. Ok, 2500 pés com 1014, após ITAP, Serra Victor 366, azul 4106. O curso gol no 765, avistando. Estigo no 765, chame Torre Salvador, Bruno no 8 decimal 612 e bom povo. Obrigado, até já. Salvador, bom dia, gol no 765. Bruno 765, continua a aproximação, cabeceira deslocada no 1200 metros, aguarde autorização de pouso. Suficiente, aguardamos. Pronto para o cruzamento de imediato, Conda. Autorizado de imediato, cruzar no 028, Conda. Livre a pista, Conda. Bom dia, prossiga. Afirmativo, para 14 e 15 é o Força Aérea 2522, Salvador Natal. Gente, vamos coordenar com o ATC. Esse é o altímetro 1014, a saída é Puca Transição Aracaju. O seu rádio está um pouco baixo. Sim. Paulo Salvador, o gol 1014, Quebec 400 para Salvador, para Congonhas. 0 no 5, aguarde coordenação, altímetro 1014. Partiu, provável saída, gole? Gole, transição, Gonza. 765 no sol 55, vai liberar direito, 21, 10 por 9. Direita, 1, 2, 1, 9, agora 765. Autorizado o procedimento, reporte autorizado no localizador. Link 3196. Solo Salvador, Bono 765. Bom dia, Librando. Bono 765, bom dia, prossiga o táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. E Alfa, repórter para ingresso de Juliette, vou no 765. Localizador 3196. Seu 3196, complete aproximação, Torre Salvador, 118, decimal 612. 8612, 3196. Sim. Azul 4106 está autorizado, final do procedimento da RNAV. Pistão no zero. Gente, 1406. Autorizado para o portão 4. Autorizado, prossegui para o 4, voo no 765. Você poderia só confirmar a frequência da torre? O Condor 22 está pronto para a cópia. Está pronto. Condor 22 autorizado Salvador Natal, nível 370, pela rota Pesolo 10. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 119.8, torre 1186. Acione 5111. Deslocada 1.200 metros. Vento 110.08, autorizado o pouso. Livre pouso na 03196. Correto, chame para acionamento, Condor 22. Com 1260, cópia. Com 1260, autorizado Recife, nível 390, pela rota Peruísque 58. Decola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1198, torre 1186, acione 5114. Autorizado 390 Recife, é por isso que 58, decola 1-0, curva esquerda. Saindo é a Puca, Aracaju, controle 19-8, alterna meia, 5-1-1-4, transponder, igual no 260. Correto, chame para acionar o 260. Talhamos, igual no 260. 1-0 no 5 da Gol, copia. Copia. 1-0 no 5, São Paulo, autorizado 360, pela rota Peruísque 58, decola da 1-0, curva direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 1198, torre 1186, acione 5105. Autorizado 360 para Congonhas, decola Gole Gonza, Aprilis 58, controle 198286-5105, gol 1015. Correto, chame para acionamento no 015. Livre acionamento para o táxi 118.6, Eco Bravo Delta. Livre acionar para o táxi 118.6, Delta. Torre Salvador, muito bom dia, 4106. 4106, continua a aproximação, cabeceira deslocada no 1.200 metros, aguarde pista livre. Gente, da cabeceira deslocada, aguarde pista livre, 4106. Jet, reporte nivelado para o lançamento, Jet Tranquilo. Bom dia, Papa Tango Lima, Zulu Golf, prossiga. Meia, libera direito, 129, sola 03. Libera direito, 219. Sol Salvador, bom dia, tá 3196. 3196, taxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Livre táxi, repórter para ingresso Juliette, 3196. Aprovado, 4106. o voo 10, no fim, puxa o estacionamento no meia dúzia. Autorizado no meia dúzia, chame para o táxi no 05. Amarelo, 0. Meia, Saluna, 219, ele virando à direita, bom dia. Obrigado, bom dia, rapaz, virando à direita, 219, 406. O senhor deseja fazer o procedimento de instrumentos? Ele é sem glide. Ok, suba para 2 mil pés, proa do Inja Serra para receptar a final do procedimento ILS X-Ray sem glide. Cabeceira 1-0 deslocado em 1.200 metros. Corrigindo, informo que vai taxiar em frente, ingresse na primeira interseção à sua esquerda, que é aquilo, prossiga o táxi via pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Eu acho que eu vou aqui no pátio 3 e fica água, chamará para ingressar no pátio principal, azul 401. Correto. Taxi, voo 10, no fim, tem 83 a bordo, 420 antena com fim. Voo 10, no 5, autorizado táxi via Juliette, Alfa e Delta. Antes da Delta, chame 118 decimal 6 para ingresso e decolagem. Positivo, vai Juliette, Alfa e Delta, antes da Delta, 18.6 para decolagem. Voo 10, no 5. Correto, o altímetro é 1014 agora. Azul 4106, autorizado o táxi até o portão 08. Ok, agora ela está autorizada até o portão 08, com azul 4106. Salvador, o gol 105 antes da Delta. Voo 1095, a linha da cola da cabeceira 10 deslocada, vento 090 graus, 12 nós. Positivo, direto na Delta, linha de cola, o voo 1095. Chume Torre Salvador em 118 decimal 612. 186, obrigado. Ataque Lima Zulu Golf. Bom dia, Lima Zulu Golf, vento 090 graus, 12 nós, ajuste no 0 no 3. Prossegue para pouso na cabeceira 10 ou 17? 17. Sente Lima Zulu Golf. Reposto livrando direto, parte de externo. Atrás, Zulu Golf. 1095, decola aos 14, controle 1, 19, decima 8, boa tarde. 8, 9, 10, sente o ponto de serviço, gol 0. Salvador, muito bom dia, gol 015, decolou a sua escuta, bebida, vale. 1 0 no 5, vou contato radar vigilância, batimento 360, saída Gole, transição Gomes.